tá no jogo é pra correr, pra aprender, arriscar. Tá na chuva, vem pra pista pra perder ou pra ganhar. Se papum, o jogo não é pra qualquer um. Na busca da saída, vai caindo um por um. Às vezes na vitória vai apostando a vida, e no desespero se acolhe no divã da diva. Escolhe a trilha das trevas e vai sem sentimento. Desgosto é profundo pelo túmulo do lamento. Talvez a palavra do irmão convença a mudar. Uau, menina dos sonhos, faça recordar. Vê como é bom sonhar, se sente livre ao andar. Sem ódio, sangue, sem arma, sem precisar matar. Quem merece? Eu sei, mas tem os vacilão que até merece. Na hora que vacila, faz até prece pra não cair. Mas cada um escolhe qual caminho deve seguir. E a consequência, você quase nunca pode interferir. A trégua não proponho, a paz é que eu imponho. Futuro sem o sofrimento, esse é nosso sonho. Vagabundo quer dar tiro certeiro e vai na flecha. O alvo tá na busca da vitória, essa é a meta. A trégua não proponho, a paz é que eu imponho. Futuro sem o sofrimento, esse é nosso sonho. Vagabundo quer dar tiro certeiro e vai na flecha. O alvo tá na busca da vitória, essa é a meta. Sozinho eles preferem que no jogo eu jogue só. Unido é prejuízo e a chance é bem menor. A luta é obsessiva, busca às vezes sem saída. Se a gente quer vencer, eles impõem as regras. Da bola são neguinho, chega aí, diz pra mim. Mas a vida continua, né? No sol brilho da lua. Pois é, a estrada é nua e crua, mas eu quero ir além. Sem passar por cima de ninguém, sei quem é quem. Quem que vem lado a lado, as cartas tão na mesa, o bonde sempre tá pesado. Observação é o dom do malandro. Responsabilidade é de quem tá fechando junto. Tamo junto, braço. Cada um tem sua história, sua hora de chegar. Sendo o primeiro ou o último, vai que o ritmo é lúcido. O jogo é fácil, aposta alta, analisa, tenha calma. Eles querem seu tropeço na vitória em cada falha. A trégua não proponho, a paz é que eu imponho. Futuro sem o sofrimento, esse é nosso sonho. Vagabundo quer dar tiro certeiro e vai na flecha. O alvo tá na busca da vitória, essa é a meta. A trégua não proponho, a paz é que eu imponho. Futuro sem o sofrimento, esse é nosso sonho. Vagabundo quer dar tiro certeiro e vai na flecha. O alvo tá na busca da vitória, essa é a meta. O alvo tá na busca da vitória, na busca da vitória, na busca da vitória, essa é a meta. O alvo tá na busca da vitória, na busca da vitória, na busca da vitória, essa é a meta. O alvo tá na busca da vitória, na busca da vitória, na busca da vitória, essa é a meta. O alvo tá na busca da vitória, ninguém.